pode ir ainda mais longe, obrigando habilmente o seu interlocutor a revelar-lhe o fundo dos seus pensamentos e a colaborar consigo. 5. É óbvio que pode facilmente melhorar o seu trabalho, ou seus resultados escolares e desportivos, através de alguns exercícios de visualização, todos baseados no princípio de que o seu sucesso é um facto consumado. 6. O sucesso da sua vida sentimental depende de todos os seus pensamentos. Para conhecer e conservar a sua felicidade, deve possuir três chaves: otimismo, confiança em si próprio e no outro, gratidão para com a vida. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas? 15. De repente, compreendi que não é o feedback que é a panaceia, traço é o poder da autorregulação, da autocura, de reequilíbrio que existe em cada ser humano. Dr. Elmer Green, Beyond Biofeedback, pag. 116. Segundo os meus cálculos, o meu coração deu 1.876.946.280 batimentos a mais do que as previsões dos médicos da companhia de seguros. Encontrei na rua, em Nova York, um dos especialistas que me tinha feito o triste diagnóstico de uma paralisia progressiva. A sua surpresa quando me viu foi evidente. Estava muito curioso em saber qual era a explicação para minha cura. Eu disse-lhe que tudo começara no dia em que eu tinha chegado à conclusão de que alguns peritos não sabiam de facto o suficiente para sentenciarem uma condenação contra um ser humano. Professor Norman Cousins, La Volonté de Guérir, página 141. Norman Cousins utilizou o riso, emoção positiva por excelência, para se tratar. Durante semanas, projetou filmes cômicos, leu obras de humor e completou este tratamento original com uma ingestão massiva de vitamina grau Celsius. O seu testemunho valeu-lhe 3 mil cartas encorajadoras de médicos, além de um cargo na Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas? 16. Índice. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas? 12. Como dominar o seu temperamento? 2. Os perigos de uma fúria reprimida. 2. Como canalizar a sua fúria? 3. Primeira etapa, canalize a sua fúria. 3. Segunda etapa, depois de reencontrada a paz. 4. 2. Recupere a sua memória. 5. Como proceder para melhorar a sua memória. 6. Indução para a memória reencontrada. 6. 3. Tenha confiança em si. 6. Como ter mais segurança em si próprio. 7. Exercício quadro preto e quadro branco. 7. Exercício de dinamização. 8. 4. Como suportar melhor a crítica. 8. Como manter a sua calma. 9. Saiba virar as críticas a seu favor. 10. V. Como ter sucesso escolar, profissional ou desportivo. 10. Exercício do saber fazer. 11. Como atingir o seu objetivo. 11. Como se aperfeiçoar. 11. Exercício do sucesso. 12. Vi. A sua vida sentimental torna-se um sucesso. 12. 1. O otimismo. 12. 2. A confiança em si mesmo e no outro. 13. 3. A gratidão para com a vida. Ponto 13. Síntese. 14. Como dominar as suas emoções e torná-las positivas. Este e-book faz parte da coleção com livre acesso no http://www.clubepositivo.com. Não hesite a mandá-lo aos seus amigos, se quiser vendê-lo, pô-lo no seu website ou então utilizá-lo num outro lado qualquer. Contacte-nos, webmaster@clubepositivo.com.